amor. Só um olhar que eu te convido pra dançar. Não vou ficar te esperando. Venha logo, por favor, meu amor. Baby, baby, não vou ficar te esperando. Venha logo, meu amor. Meu amor, que eu fiz pra você? Fica assim longe de mim. Venha falar comigo, meu amor. Venha, venha, desce esse charme. Abre o seu coração. Girl, não faça assim comigo, não. Pense em mim, minha garota. Basta só um olhar. Ficar